avó quando eu nasci. Até os 5 conheci do bebê que não sorri. É verdade, podes pôr as mãos no fogo. Esquece tudo, o resto da vida aqui não é um jogo. Desde logo, cedo aprendi a sobreviver. Antes de viver me ensinaram a morrer. Ainda sinto o cheiro daquela maldita casa. E desde ter idade que o Natal é uma grande farsa. Hoje em dia minha casa é o chão. E é no lixo que encontro alimentação. O people passa e olha como se eu fosse um bicho. Sou vagabundo, meu amor é o caixote do lixo. O meu orgulho não tem lugar neste mundo. E a vergonha é tesouro que guardo bem fundo. E passo o dia à espera que o dia passe. Passo a noite à espera que a morte me casse. Ainda sou jovem, mas meu espírito envelheceu. E tudo o que eu possuo foi o ódio que me deu. Eu tenho esquemas e sistemas para vos enganar. Sou filho da guerra, sabes onde me encontrar. Que a mensagem fica no ar. Aquele man, nega, representa a confirmar. E esses putos sem tensão que caia na tentação. Muitas vezes é uma mão, amiga, but a man on the trigger. Ready to pull the... Pronto pra outra briga. O karma sim o obriga. Quando acontece, faça um figa. Dupla figa, controla a missiva. Se aqui fosse o stage, estaria na parte criminal. Daquele jornal chamado Sun. Como não? Rouba os putos brancos de banco em banco à procura de alguma coisa. Watch your fucking back nos seus passeios a Lisboa. Grandes fezadas, carteiras recheadas. Era o que se passava. Nunca estavam algumas velhas. Abre a pestana, não estejas a dormir. O fato é real e não te vejo a sorrir. Porquê que não sorris, man? Os anos vão passando, vou crescendo. Aumenta o sofrimento, sobreviver eu tento. Meu único alimento é uma angústia ardente. E pra lavar a boca aqui não há pepe sodente. Desprezo e humilhação, isso recebo de toda a gente. O sítio onde vivo é onde cago, é onde mijo. Meus amigos deitam-se com fome, levantam-se com fome. Quando surge uma fezada, cada rouba uma escapada. Tá-se bem, aqui não há chibos. Nosso destino de antemão já é sabido. Ficar no mesmo sítio ou então atrás das grades. De olhos bem abertos, desde sempre na verdade. Não há nada que me escape. Marca-se o meu nome e eu prossigo na estrada do estrilho. Mantenho